Fiz a novena de São Brás e eu prometi a mim mesmo que se eu fosse curada, e eu tinha certeza que seria, eu ia conseguir algum sócio para o senhor aqui em Maringá. Opa. Primeiro, eu consegui o sócio e fui curada. Eu expeli um pedaço da garganta que eu nem sei de onde veio. Nossa, tô mãe. Falando, tô comendo, tô numa boa, não deu nada nos exames. Vou mandar a lista das pessoas que vão se tornar sócio do senhor. Estou me sentindo, Padre Reginaldo, a pessoa mais feliz, porque Deus está mostrando como que eu posso evangelizar as pessoas através do teu jornal, Padre Reginaldo. Recebo todo mês, eu leio e passo para outras pessoas. E como eu vou passando, os outros vão me interessando. Muito obrigada, Jesus, pela graça recebida. E muito obrigada, Deus, por ter o Padre Reginaldo comunicando com a gente pela Rádio Colmeia aqui em Maringá. Obrigada. Fica com Deus. Obrigado, querida. Essa abraçou a ação associada ao multiplicador. Muito obrigado, filha. Um abraço ao povo de Maringá, povo que está me acompanhando agora pela Rádio Colmeia. Um abraço a Dom Anuar Batiste. E também carinho com o Padre Manuel, com o Rafael. Quase saiu Padre Rafael, mas é com Rafael. Filhos e filhas, vamos lá? Bíblia aberta. Cartilha de oração. Eu venho, Senhor Deus. E o texto de hoje, Lucas 21. De 1 a 4. Lucas 21. De 1 a 4. Palavra que une os povos, palavra de conversão, palavra de alegria, é luz para o coração. Aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Ao levantar os olhos, Jesus viu pessoas ricas depositando ofertas no cofre. Viu também uma viúva necessitada que deu duas moedinhas e ele comentou: em verdade eu vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros, pois todos eles depositaram como oferta parte do que tinham de sobra, mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de hoje mostra o lado crítico de Jesus e, ao mesmo tempo, o lado observador de Jesus. Falemos do lado crítico. Jesus critica a vaidade dos ricos. Jesus critica a segurança que eles fazem a oferta se achando merecedores de alguma coisa. Jesus critica o exibicionismo. Jesus percebe que o local das ofertas do templo acaba sendo um local de vaidades, de exibição. Do outro lado, ele observa uma pobre viúva. Talvez uma oferta irrelevante, mais importante. E aqui, nunca vou esquecer o que uma vez um padre disse: as igrejas foram e são construídas e sustentadas pela ideia dos ricos e pelo dinheiro dos pobres. Senhor, na força do teu Espírito, faça-nos renascer na tua graça. Nesta segunda-feira, nessa hora da misericórdia, põe tuas mãos, Senhor, em minha vida. Põe tuas mãos, Senhor, na minha história. Porque tu és misericórdia. porque tu és um Deus de amor. Um Deus de amor. Senhor Deus, abençoai e santificai todos os teus filhos e filhas. Abençoai-nos, Senhor, nessa hora bendita, Jesus. Não olhe o pouco que temos, mas o quanto necessitamos do teu amor. Repita comigo, Jesus misericordioso, não olhe o pouco que tenho, mas o quanto necessito do teu amor. Renova minha vida, Senhor. Queridos filhos e filhas, eu já tenho que ir para a bênção final. Passa tão rápido, né? Essa meia hora. Mas eu quero dizer para você, nós estamos diante do Natal. Natal com Jesus é Natal. Já há alguns anos, eu tenho levantado esta causa. Por isso, esse ano, eu estou propondo um kit de Natal, um presente de Natal com contos natalinos de Jesus. Como eu posso adquirir? Você pode adquirir através do site. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus. A água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.